dobra à esquerda na hotel para o pátio militar e ao estacionar, frequência livre. Comandador, boa tarde, 5489, ponto de espera dando zero, pronto. 5489, muito boa tarde, mantenha um ponto de espera aguardando. Vai manter, 5489. Tapa Lima, decolou aos 21, chama o controle de Salvador na frequência 1208. 1208, graças, senhora, bom dia. Olha, o Papa Romeu Mike, Papa Lima. Papa Romeu Mike, Papa Lima, precisa litoral 510, quando possível, seu chamado de pouso. Está autorizado pegar para a direta de Petrolina agora, senhora? Está livre. Grato. Para Guarulhos? Guarulhos, 360, pronto, copa. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 16, saída da Eule da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5150, coteja. Autorizado Guarulhos, 360, Pêndulo 16, saída da Eule da Bridge, controle 208, conseguiu transpondo, por gentileza? 5150. 5150, Xander 63, 15, obrigado. Gona 333, está pronto para o táxi, com 147 a bordo, 4 horas e 12 de autonomia, alternando galeão. Sente aguarde para o táxi no 333. JB1 149, 3 horas e 25 de autonomia, alternando galeão. Papapá, mais que o Leite Romeu, tá no C1, se aproximando pelo setor noroeste e já tá no visual com o cão, cara. Sente o Leite Romeu, aguarde para chamar a torre. Aguarde. Papá Romeu, Mike e Papa Lima, informa o tráfego 11 horas e 6 milhas, prosseguindo para a rotatória, mantendo 510, é o Robson 44. Positivo, tá ciente. Controle Salvador, muito boa tarde, o voo 1924, cruza 2, vou pé. Voo 924, contato radar, voo 350, sai da PUCA. 350, sai da fuga, obrigado. Horas de 10, alterna da Leão. 2685. 2685, 1600. Primeiro ponto de espera, estando a zero, via Indy e Alfa, o gol 1333. Para de lançamento, Juliette Quebec. Juliette Quebec, livre lançamento, reporte para a descida. Ajuste 9096, patinho de alfa, ponto 0186, dá 10, 103, 94. Livre decolagem em pista 10. Livre decolagem 10, 5489. O 6 é o Robson 44. Gente do tráfico, Romel. A Gambera. Fala, Tulhão. Boa tarde, gol no 333, ponto de espera da pista 10, pronto. Gol no 333, muito boa tarde, ali mantém pista 10. Ali mantém a pista na zero, gol na 333. Correu, papapá, mais Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu vai prosseguir final 17, apenas para informação, helicóptero na proposta, ok? Atento ao mesmo, mesmo enquanto o senhor no meu pés. Ok, tá no visual agora, uma hora. Tá se aproximando pelo setor norte, tá no visual com o campo, Romeu. Você prossegue direto para o pátio, o Mike Juliette Romeu? Temos diretamente com a Gandabata, sem interferência com a final 97, 590. Livre, chame na curtíssima final, informa o vento 1110 graus, 8 nós. Reportará na curtíssima final, Gandabata mais Juliette Romeu. Trip 5489, decolou aos 1, confirmando aos 25, chama o controle, frequência 1208. Para o controle 208, grato, 5489. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5489, decolou, cruza 1400 pés no perfil arbóreo. Trip 5489, boa tarde, contato radar, subida 200, sai da árvore. Subida ao 200 na árvore, 5489. Polo 924 da presente, vou direto Maceió. Direto Maceió, obrigado. Mike Juliette Romeu, já avistado, livre pouso no pátio, me chama em solo controlado. O vento agora é de 1.00 graus, 7 nós. Tá, na condição máxima, autorizado o pouso na bata. Reportará no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Bono 333, vento 1.00 graus, 8 nós, livre decolagem 1.0. Livre decolagem, pista 1.0, Bono 333. Bono 394, observa a rolagem do banho da companhia, após ali mantém 1.0. Atente, após a rolagem do aeronave da companhia, ali mantém 1.0, Bono 394. Copiado, frequência livre. Beleza, graças. Bono 940, graças. Bono 940, pode confirmar a frequência? Aguarde. Ah. Salvador, Cordial, boa tarde, o CNR 6142. 6142, aguarde o número 2 para a cópia. Número 2, o CNR 6142. Direto, vamos ao lucro, siga. Pátio 333, contato radar, subida 360, saída da EL. Saída da EL, sobe 360, volta 333. Pronto para a cópia? Autorizado, Sierra November, Quebec Uniforme, uma centena, saída Momo após DCT. Decola da 17, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5121 no cotejo. 394, vento 090 grau 7 no oeste, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, bola 394. Pode apenas informar pessoas a bordo? A bordo, altímetro no 0 no meia, para acionamento torre 1 no 8, decimal meia, bom voo. Zero no 4 na escuta. Aracaju, decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5165, coteja. Autorizado 350 para Recife, na saída Puca, transição Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, 1208 ao controle, 5165 ao transponder 6142. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai reportar 6142. Tirando esse 18, bola 394, bora. Três Salvador, bola 394, passa 2000 na Dael, oi, boa tarde. Bom, 394, boa tarde, contato radar, subida 360, saída da Dael. 360 na Dael, bola 394. Então, meu Mike Papa Lima está a 20 milhas de Salvador, mantém-se em condições visuais, frequência livre. Bom dia, bom voo. Missão 3193, autorizado Galeão, nível 300, via Terra Zulu 10, saída da Eule da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5141, no coteja. Galeão, nível 300, autorizado Terra Zulu 10, da Eule da Bridge, controle 1208, transponder 5141, da 3193. Acionamento correto, chama para pushback acionamento. Então, chamar. Livre, chame táxi. Três, três, três, chame Recife, tem 1251. Boa tarde, 6213, saída prevista para o Galeão da Euleda Bridge, aguarde cópia. Certo, na escuta. Controle Salvador, Papatango Lima Kilo X-ray. Papatango Lima Kilo X-ray, prossiga. Decolou Veracruz, com destino a Salvador, cruza 1200 para 1500, 1015 no transponder. Este Lima Kilo X-ray, confirme o POB de aeronave. 02 a bordo, um Papa Alfa 34. A gente consiga ver corredores e condições visuais, reporta rotatório visual com campo. É, isso aí. Com curva direita decolagem, 1208 controle, 5167 transponder. Posicionamento correto, para pushback, acionamento. Portaremos. C5489, chame Recife, 1260. Vai chamar Recife 1260, grato, uma boa tarde, 5489. Boa tarde. Azul 4131, autorizado Campinas, nível 360, via Persulu 16. Saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5403, coteja. Lima Kilo X-ray, rua direto rotatória. Muito grato. Manda chama 5403. Planeta correto, chama para pushback acionamento. Salvador, T3154, formação Terra. T3154, acione identificação autorizada a chegada mar e desce no nível 050. 050, pode voltar. Vaga 3154, está autorizado para direto de Duna. Estou de Duna, 3154, obrigado. Pista, o Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, chame a torre em 1-1-8-6-12. X-ray. Salvador, Papatango, Lima Kilo X-ray. Li Lima, aqui o X-Ray, prossegue final 17, chame interceptando a final. Chamaremos, X-Ray. Mantenha a posição aguardando, não temos aeronave na curtíssima final. Final 97, o Lima Kilo X-Ray. Livre pouso, Lima Kilo X-Ray, informa o vento, 1000 graus, 5 nós, avistado. Confirmando apenas trem. É agora trem embaixo, travado, Lima Kilo X-Ray. Copiado. Pessoas a bordo. Altimetro 1 a bordo, altimetro 10 no meia, táxi via hotel para o cruzamento da 10, chama 21 no noite, decimal meia. Autorizado, seu solo aos 4-5, chama em pista livre, Lima, Kilo X-Ray. Juliette, Tava Zulu, segue então a aeronave até o ponto de saída 17, quando então me chama pronto para decolar. Solo, China, 6315, contigo, estacionamento, está no portão número 4. 6315, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Aguardando, chega a 6315. Sacou 3193, a bordo 137, 4 horas e 5, Campinas. 137 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 1 no meio, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, quantidade 86, boa tarde, 6193. Já está chegando a Mário, desça ao nível 050. Tatuapé, tenha uma boa tarde. É 2014, está autorizado o cruzamento no 028 e na Delta irá aguardar, chamando 120 decimal 1 o solo para continuar o táxi, ok? Tango Zulu, autorizado decolagem, 17, vento, 090 graus, meia dos heróis. Série 2014, confirmando a frequência do solo agora, 121, decimal 9. Beatriz 15, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai reportar táxi, Beatriz 15. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantendo posição antes da Juliette. É 6213, puxa esse ferramenta. Autorizado, chama pelo táxi. Camarada 6213. Salvador, chama 6326. Na 6326, aciona identificação, autorizado a chegada na área, desceu nível 060. Autorizado a chegada na área, desceu 060, aciona 6326. 208, tamo isolou. Juliette, tamo isolou. Juliette, tamo isolou, está em contato radar, suba uma centena, saída Momo. Tá livre, senhorita, restrição vertical de Momo? Afirmativo. Uma centena, saída Momo, Juliette, tamo isolou. Salvador, azul 4131, portão 2, para pushback acionamento. Azul 4131, aguarde, será o próximo no setor. No aguardo, azul 4131.